Cinéfilos de todo o Brasil, e estamos começando mais um Cinecast Drops! E hoje eu estou aqui com as presenças ilustres dele, o meu amigo, meu companheiro de fé, meu irmão camarada, Ricardo Zambuja! Fala aí galera, quem concorda comigo? A Meryl Streep é ou não é um monstro? É verdade. Olha só, hein? Todo mundo concorda. Porra, ela é absurda, né, cara? Eu tô vendo o pessoal levantando a mão aqui. Porra. E do meu outro lado do fone, a presença dele, ilustre companheiro de podcast, o meu amigo Luciano Vieira. Na minha opinião, o Oscar vai para as putas que pariram os organizadores dessa festa de merda que foi o que a gente assistiu. Quanto rancor, quanto rancor. Já começamos bem esse programa, hein, Ricardo? Opiniões pra ninguém botar defeito. Pois é. E do meu outro lado do fone, ele, nosso ouvinte que está se tornando nosso amigo a cada dia, Mikael! E aí, pessoal? Sempre lembrando que Oscar não quer dizer qualidade. Isso é verdade, isso é verdade. Hoje no nosso programa, meu caro amigo Ricardo, nós iremos discutir esta premiação que muita gente espera o ano todo passar e tudo mais, aquela divulgação, blá blá blá, pra ver ele, o Oscar, meu camarada. Pois é, cara. Como ele bem falou, não quer dizer que... Ah, eu tenho um filme que ganhou o Oscar, esse filme é maravilhoso. Nem sempre. A qualidade não vem aliada obrigatoriamente. É verdade, mas, muito justo, muito mas justo. Mas cara, não tem jeito, não tem como fugir. É a festa mais importante, tem que todo mundo tem que estar ligado, porque é onde as coisas tomam forma. De fato acontece, né, Ricardo? É, exatamente, porque, cara, é aquela coisa, né? O Oscar serve mais pra virar e os americanos dizendo, ó, como somos maravilhosos e fazemos tudo bem pra caralho. Mas quanto a cinema, cara, a gente não pode nem questionar muito o que os caras sabem fazer, então. É verdade, é verdade, a gente já volta. Com os cinéfilos que acompanharam a gente pelo Facebook, a gente fica muito feliz com toda essa divulgação que aconteceu, mas a gente vai fazer agora uma análise mais técnica. Vamos falar um pouco sobre os filmes que realmente ganharam esta premiação. E para nos ajudar aqui para desvendar tudo o que aconteceu no Oscar, eu trouxe a presença dos meus amigos, como eu já anunciei no começo do cast, e a gente vai falar prêmio a prêmio tudo o que aconteceu, o que a gente achou de mais legal, coisas que foram legais, coisas que não foram tão legais assim, o que aconteceu de injustiça e o que poderia, que de repente a academia esqueceu, mas poderia ter lembrado para pelo menos estar ali concorrendo, alguma coisa do tipo. Primeiro a gente vai começar com um overview de cada um, dizendo o que achou, o que gostou do Oscar, as primeiras impressões antes de entrar nas categorias técnicas para a gente começar a falar um pouco sobre essa premiação. Luciano, eu queria ouvir um pouco de você, cara. O que você achou no geral do Oscar, assim, fazendo uma análise realmente da premiação como um todo? O que você viu de legal? O que você destacaria? Coisas que você achou que poderiam melhorar? Fala um pouquinho pra galera. Então, indo ao encontro do que eu disse na minha apresentação, eu achei uma festa muito interessante, bem animada, agradável, inédita. Sim. Cheia de coisas novas, inclusive o host, né, o apresentador... É um déjà vu danado ver o Billy Crystal, né? Putz, a verdade é que a imagem que eu tive da festa em si, independente dos filmes que foram indicados e premiados, foi um voto da academia pelo conservadorismo. Ou seja, joga lá pela oitava, nona vez o Billy Crystal pra salvar, com as piadas não muito engraçadas que foram as dessa última edição. A própria forma de entrega ou de divulgação dos ganhadores não inovou em nada. Nem o Circo de Solé, na minha opinião, fecal, salvou, enfim. Nossas opiniões de bosta. Exatamente. You just made a fatal mistake, Mr. Candy Ass! Sim, sim. Mikael, meu querido, as suas primeiras impressões desse super prêmio, o que você achou, o que você destacaria? Então, eu não achei que teve muita coisa nova. Foi praticamente a mesma coisa que sempre teve. Sim. Foi, como eu disse antes... Não teve nenhuma inovação, é isso que você tá querendo passar. É, não teve nada de mal, não teve nada de novo. Um monstro de... mesma coisa que ele disse, do Billy Crystal participar de um novo pra apresentar o Oscar. Sempre fica aquela mesma coisa que parece que não muda muito. Ricardo Zambuja, suas primeiras impressões, meu filho. Cara, o Oscar é aquilo, né? Não tem lá grandes mudanças. Eles até, de vez em quando, tentam alguma graça e tal. É verdade, eles tentaram muita graça. Pois é. Mas, porra, quer tentar graça? Coloca alguém com ela, né, cara? Porra, o Billy Crystal, coitado dele. Ganha o seu dinheirinho lá e tal, mas ele é muito fraquinho. Então, pessoal, vamos começar aqui a primeira análise da premiação com a melhor mixagem de som. Os indicados foram A Invenção de Hugo Cabret, Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Cavalo de Guerra, Transformers, O Lado Oculto da Lua e O Homem que Mudou o Jogo. O ganhador, o vencedor, foi A Invenção de Hugo Cabret. O que vocês acharam? Melhor mixagem de som, tá justo? Vocês acharam que desses filmes, o que realmente apresentou a melhor mixagem foi Hugo Cabret? Cara, essa parada, esses Oscars, assim, técnicos, eles são muito complicados pra gente julgar, né? Porque eu, por exemplo, vejo o filme desde sempre, acho, tá, o áudio tá bom, não tá bom, mas, porra, eu não tenho a menor ideia se a mixagem é boa, se não é, rapaz. Bom, então vamos pra melhor edição de som, né, gente? Porque são duas categorias que são muito próximas, como a gente já comentou. A gente tem, na melhor edição de som, a gente tem A Invenção de Hugo Cabret, de novo, Drive, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Cavalo de Guerra e Transformers, O Lado Oculto da Lua, e o Invenção de Hugo Cabret ganhou. Eu acho que, como a gente falou aqui, são categorias próximas. É, dobradinho. Daí a gente vai pra melhor curta animado. Aí você tem mais 5 filmes indicados aqui. Wildlife, né? E Ricardo, use seu inglês pra gente. Ah, não, é um cara que tem esse domínio da língua. O seu inglês é muito melhor que o meu. Então tá, então vamos lá. A Morning Stroll, é isso mesmo, Ricardo? É, por aí. Então tá, então é isso aí. La Luna, esse aí não precisou do inglês, tá vendo? Não, isso aí você mostrou todo o seu lado Latin Lover. Choablo. Pois é. Dimanche e The Fantastic Flying Books of Mr. Morris Lessmore. Porra, falei bonito. Ô, caraca. Ô, meu garoto. Então, desses 5 filmes, o prêmio ficou com La Luna, que é um da Pixar, né? Uhum. É, a Pixar não foi The Fantastic Flying Books of Mr. Morris. Desculpa, exatamente. Foi The Fantastic Flying Books, exatamente. Que é um filme que eu particularmente não vi. Não sei se alguém aqui viu esse filme. Não, ninguém vê melhor curta. Fala sério. É, eu não vi, mas pelo que fizeram de alarde sobre o La Luna, por ser um filme da Pixar e tudo mais, etc. Que inclusive não conseguiu emplacar como melhor animação, né? Não emplacou nenhum filme em melhor animação. Ele estava concorrendo como favorito, mas ao critério do julgamento lá, o The Fantastic Flying Books of Mr. Morris acabou levando. Se eu não me engano, o premiado entre os indicados é a única animação feita em CGI. Só que não, eu assisti e acredito que não é esse o motivo pelo qual ele foi premiado. A história é muito interessante, mesmo sendo curta-metragem, sendo uma animação não muito popular. Uhum. Ela diz respeito... Ela é uma homenagem às pessoas que gostam e protegem, escrevem livros. Ela é um curta para bibliotecário. E tem um enredo muito interessante, muito poético. E com certeza era entre as opções, eu acho que a mais propícia a ganhar. Ball taken. Então vamos lá. Melhor curta, a gente tinha 5 filmes aqui. Que é o Tuba Atlantic, Time Freak, que inclusive eu achei que fosse vencer, o Raju, Pentecoste e o The Shore, que foi o que acabou levando, né? O The Shore, se eu não me engano, ele conta a história de dois amigos de infância que não se veem há alguns anos, acho que é isso. É isso mesmo. O que me chamou a atenção, é irlandês, né? O que me chamou a atenção foram os protagonistas. Se eu não me engano, o ator, o Joey, que é o protagonista, é o César. daquele seriado Roma. O seriado Roma, que inclusive é um excelente seriado, que era da HBO, não é isso, Luciano? Sim, sim. E ele é um ator fantástico. Se eu não me engano, ele faz uma ponta também em Sangue Negro. Sim. É, a atriz também, a Paddy, ela também participou do Roma. Então são pessoas gabaritadas. Agora, a história, de fato, eu não conheço e não tive oportunidade de assistir. Passa batido esse critério na minha avaliação. Depois desse prêmio, a gente teve o de melhor montagem, que aí você teve Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, Os Descendentes, O Artista, O Homem que Mudou o Jogo e A Invenção de Hugo Cabret. Quem ganhou o prêmio foi Milênio, Os Homens que Não Amavam as Mulheres. O que vocês têm a falar da montagem do filme? O que vocês acharam? A montagem ela é ruim. Ela é ruim até pelo elenco, porque, porra, aí eles não devem ter considerado isso, porque é muito ruim. Cara, o Daniel Craig, ele não me convence em nada, aquela menininha também, é mó, sei lá, porra, vocês viram o sueco? Pô, sim. Aquela mulher do sueco dá de 1-0 nessa que fez o hollywoodiano, cara, eu achei o filme, sei lá, mas na comparação sai perdendo. Só que a montagem, na verdade, né, é o processo Eu tava zoando, tava de sacanagem, porque o filme é uma sacanagem com quem tá vendo. Vamos pra melhor documentário de curta-metragem, né? E melhor documentário de curta-metragem, a gente teve que, pra mim, foi justíssimo, inclusive, a premiação de curta-metragem. Eu vou deixar a minha opinião logo de cara. A gente teve o Saving Face, inclusive foi o vencedor, Gods the Bigger Elves, The Barber of Birmingham, Incident in New Baghdad, The Tsunami and the Cherry e Blossom. Blossom, é isso mesmo, Ricardo? Certo? É, Blossom, aquela mulher da... Blossom, isso. Aquele seriado. E o vencedor foi o Saving Face, que inclusive deles, pra mim, é o que tem, assim, como documentário, talvez uma importância até indiscutível, né, cara? Eu não sei se vocês sabem do que se trata o documentário, mas eles são... de mulheres, né, que tem o seu rosto destroçado por ácidos, né, por ataque de ácido dos seus companheiros, enfim. Eu só esqueci, só me falha agora a memória da região onde foi feito o documentário. Foi no Acre, não foi? No Acre, o Acre nem existe. Então, o melhor documentário. A gente teve 5 indicações, Undefeated, Hell and Back Again, If a Tree Falls, Paradise Lost 3 Purgatory, né, e Pina. Desse vocês chegaram a ver algum ou mesmo escutaram falar de algum desses filmes? Não, também não. Undefeated só. É, eu também ouvi falar muito bem do Undefeated e do Paradise Lost 3, que inclusive são jovens que são presos por questões de pichação e tudo mais. E, enfim, eu não vi o documentário, não posso analisar. Também não vi o Undefeated, tinha muita vontade de ver o Undefeated, mas acabei não vendo. E todo mundo disse que foi, que assim, não foi tão justo o Undefeated ter vencido, porque na verdade o Undefeated nada mais é do que um Moneyball de verdade, né? Sim. E com função social, né? Porque a ideia do time de futebol americano tinha também por objetivo civilizar os jovens, meio que integrá-los na sociedade, essas coisas que a gente tá, que não vai além do discurso. Exatamente. Então, prêmio pro Undefeated. Eu não posso julgar se foi a melhor opção ou não, mas ouvi muita gente falando bem do Paradise Lost 3 e do If a Tree Falls. Agora a gente vai pra melhor direção de arte, que eu acho que daí a gente já começa a poder julgar um pouco melhor, porque eu acho que esses filmes aqui, a maioria, todo mundo viu. Então, eu acho que facilita bastante o nosso julgamento. Melhor direção de arte, a gente teve A Invenção de Hugo Cabret, O Artista, Harry Potter e As Relíquias da Morte, parte do Falo de Guerra. O que vocês acharam da invenção de Hugo Cabret ter vencido melhor direção de arte? Justo? Totalmente. Óbvio. Totalmente justo. Eu achei que foi merecido mesmo o Hugo ter ganho. Sim. A direção é muito boa, porque o Scorsese sabe o que faz. Eu sempre pensei assim, e é isso mesmo que vocês falaram. Bom, melhor figurino. Aí a gente tem O Artista, Anônimo, A Invenção de Hugo Cabret, Jane Eyre, que eu não vi, não sei se vocês viram. Também e não. W.E., O Romance do Século, é isso, Ricardo? É, o E no inglês tem som de E. Tá, então é isso aí, O Romance do Século. O Artista venceu. Eu, como melhor figurino, o que, que vocês acham? Cara, eu acho que eu ia ganhar. Eu também pensei que o Hugo fosse vencer. Eu achei que não, porque o Hugo, ele... Ok, ele tem um apelo visual muito forte, mas o figurino mesmo, ele não requer tanta... como é que eu vou dizer? Tanta atenção, assim. Você não fica encantado com o figurino do filme. Olha, Ricardo, eu vou te dizer que eu fiquei encantado, pois... principalmente nas partes em que ele recria o ambiente de filmagem do Méliès, cara. Pois é, mas o artista, ele tem um apelo muito maior pra isso. Porque olha, a pegada do filme é pra isso, entendeu? O cara tá lá, a década também, porra, o cinema, o cara tá sempre bem vestido. E eu acho que, como é que eu vou dizer? Tinha mais material pro cara fazer um trabalho melhor, entendeu? Bom, melhor fotografia, aí a gente vai entrar com A Invenção de Hugo Cabret, Millennium, Os Homens que Não Amavam as Mulheres, O Artista de Novo, né? A Árvore da Vida e Cavalo de Guerra. A gente tem aí 5 filmes e quem venceu foi A Invenção de Hugo Cabret. O que vocês acham dessa premiação pro Hugo Cabret de novo? Não podia ser diferente. Não dava pra ser diferente. Olha, eu vou falar pra vocês que eu gosto muito da fotografia da Árvore da Vida. É boa, mas... Eu acho ela em alguns momentos, não sei se em alguns momentos, mas acho que é... Como um todo, talvez eu desse esse prêmio pro Malik aí, pro Terrence Malik, que hoje tem muito da fotografia da Árvore da Vida. As cenas que tem aquela questão da celular e tudo mais, eu acho aquilo muito bem feito. Eu acho que a própria cena que aparece o Brad Pitt abraçando os filhos, o sol, esses detalhes, sabe, do sol batendo na casa, na janela, nas árvores, eu acho que tinha um cuidado nesse filme, sabe, impressionante, de uma delicadeza, sabe, de um tratamento tão diferenciado que eu daria pra Árvore da Vida. Eu acho que o Cabret ganhou e tinha que ter ganho mesmo, porque o visual do filme é completamente encantador, cara. Verdade. Bom, então a gente vai agora pra melhor maquiagem, onde apenas 3 filmes foram indicados. A gente tem A Dama de Ferro, Albert Nobbs, Harry Potter e As Relíquias da Morte, parte 2. Nesse eu acho que o Harry Potter talvez pudesse ter ganho. Eu também acho, e acho que A Dama de Ferro só ganhou por conta da maquiagem da Margaret Thatcher, porque de resto não teve nada de maquiagem, oh meu Deus, que maravilha. E, cara, é só ela. Uma coisa realmente da Dama de Ferro que pudesse apontar para a melhor maquiagem para a Dama de Ferro e não para o Harry Potter, ou para o próprio Albert Nunes, que eu acho que a maquiagem da Glenn Close nesse filme é até superior à da... É maravilhosa. É maravilhosa também. Da Meryl Streep. Eu achei que foi injusto. Esse foi injusto. Achei que, dentre esses 3, o único que não poderia ganhar é a Dama de Ferro. E ganhou. Mikael, o que você acha? Ah, eu não achei tão injusto, não. Mesmo que no Albert Nobbs, quando eu vi a Glenn Close, eu não conheci ela mesmo. A maquiagem estava muito boa mesmo na Glenn Close. Sim. E teve a outra também, que eu não lembro o nome, que ela foi indicada como coadjuvante. Eu não lembro o nome dela, também ficou irreconhecível pela maquiagem. E o Harry Potter também, achei que tava muito boa a maquiagem do Harry Potter. E devia levar um prêmio o Harry Potter também, depois de 10 anos de franquia. E pelo menos nem que fosse de consolação um prêmio pro Harry Potter. Mas eu não achei ruim não a maquiagem da Dama de Ferro. O que eles fizeram com a Meryl Streep deu uma mudada legal nela. Pois é, mas eu acho que... Acho que foi só com ela. E acabou. Não, a maquiagem do filme é ela. Pô, como é que tu vai dar? Como é que tu vai dar o Oscar pra uma maquiagem de uma pessoa só? Bom, depois disso a gente vai pra melhores efeitos visuais. Onde a gente tem A Invenção de Hugo Cabret, Harry Potter e As Relíquias da Morte, parte 2, Gigantes de Aço, Planeta dos Macacos, A Origem e Transformers, O Lado Oculto da Lua. Esse que levou foi A Invenção de Hugo Cabret. Essa, pessoal, pra eu mim acho foi que esse outra. Foi um pouco injusto também. Pra mim foi esse outra foi injustiça. O Harry Potter vai ter 1 milhão todos esses aí juntos. E o desculpa, tô sendo injusto também. O Planeta dos Macacos é um filmaço quanto efeito especial. Mas o teria que ficar entre o Harry Potter e o Planeta dos Macacos. A impressão de o Cabré é bom, os efeitos são maneiros, mas não tá no mesmo nível dos dois, não. Eu achei que o filme menos merecia levar. Pois é. Eu achei que o não tava a nível de nenhum dos quatro filmes mesmo. Por mais que eu não tenha gostado dos Transformers, tem que admitir que os efeitos visuais são muito bons. Mas... É o que segura o filme. É o que sustenta o filme mesmo, porque de roteiro, né? Mas o Harry Potter, eu achei que nessa categoria mesmo ele ia levar, principalmente por essa que eu tinha dito anteriormente, que é 8 filmes, é 10 anos de... Foi muito injusto, Luciano, o que você achou disso? Você acha que é justo? Você acha que é injusto? O que você pensa sobre... Eu escolheria Planeta dos Macacos pelo fenômeno que eles fizeram em dar uma condição de encenação tão complexa, sim, ainda que isso pareça engraçado, não é, pro macaco, pro César. Sim. Então, eu acho que detalhes relacionados a efeito visual, dirigido a cenário ou alguma coisa específica, não chega a ser tão relevante quanto criar e construir um personagem daquela complexidade. Inclusive, só lembrando que quem faz a captura de movimentos do Planeta dos Macacos lá, do nosso César lá, é o Andy Serkis, né, cara? Que fez, inclusive, o Gollum, né? Do planeta do Senhor dos Anéis. Ele tem... Planeta dos Anéis. Ele tá... ele é bom nisso. Sim, Andy Serkis. Ele é bom nisso. Inclusive, tá virando uma lenda, né? Nesse ponto de captura de movimento. Esse tipo de trabalho, porra, quando um diretor pensa, caraca, vou fazer... isso no meu filme, automaticamente pensa nele, não tem outro. Pulando isso, a gente vai pra melhor canção original, pessoal. E talvez uma das maiores injustiças desse Oscar, na minha opinião. A gente tem Man or Muppet, dos Muppets, que inclusive ganhou. E a gente tem Rio in Rio, do filme Rio. O que vocês acharam? Eu, na minha opinião, a música do Rio é muito superior, muita coisa, aos dos Muppets. Mas... pra mim, as duas são uma merda. Mas entre uma e outra, pra mim, a do Rio é muito mais bacana, cara. Ah, sei lá, eu não gosto do Carlinho. Uma das duas. Exatamente, eu não acho a do Muppet melhor que a do Rio, não, cara. Eu acho que será o motivo pelo qual vocês nunca mais me chamarão. Mas eu achei justa a premiação. Acho que o Brasil não tem que ganhar Oscar. Acho ainda mais o Carlinhos Brown. Tô sendo extremamente parcial no que eu tô dizendo. Pô, tu tava lá no Rock in Rio, tu jogou garrafa nele, não jogou? Eu joguei. Tá na cara. Não, falando sério, eu entendo que ainda naquela perspectiva política, eles nunca premiariam outro filme que não a coqueluche da infância de praticamente todos os jurados. Sim, concordo. São os Muppets. Bom, avançando um pouco na premiação aqui do Oscar, melhor trilha sonora original. A gente teve O Artista, As Aventuras de Tintim, O Espião que Sabia Demais, A Invenção de Hugo Cabret e Cavalos de Guerra. Eu acho que nesse aqui, O Artista realmente não tem o que falar, justiça. Não, concordo plenamente. O filme leva a música leva o filme o tempo todo, enfim, não tem nem o que dizer, eu acho que é. Não, e até e tem uma coisa que é meio que óbvia, né, cara? No filme mudo, a música faz toda a diferença. Sim. Então ela assume um papel central no filme. Então é óbvio que a galera ia prestar muito mais atenção na trilha sonora do artista, ainda mais ele sendo um filme muito bom como é, de fato. Sim, concordo. Não só justifica a premiação ao artista, como de alguma maneira serve de argumento ao que eu tinha dito anteriormente. Se determinado aspecto, seja remixagem ou a trilha sonora original, tem uma participação fundamental no desenvolvimento do filme, isso ganha um enaltecimento muito maior para você avaliar do que se fosse um mero apetrecho que não tivesse vínculo direto com a história. E verdade. É o que acontece no Artista. Considerando que é um filme mudo, como o Ricardo falou, a trilha sonora ela tem uma função tão grande no desenvolvimento da história que é impossível você não notar e, inclusive, contextualizar isso no que está sendo encenado. Luciano, concordo em número, gênero e grau, meu camarada. Eu acho que você foi agora profundo na tua análise, mas ela foi certeira. Eu só não entendo, e aí eu gostaria até de compartilhar isso com vocês, uma coisa que eu achei que talvez o nosso amigo Steven Spielberg poderia ter se antenado pra isso, é usar a trilha sonora do Tintin da animação. Eu não lembro no filme de tocar a trilha sonora da animação. Vocês lembram disso, do desenho animado? Não tocou. Eu não entendi por que eles de repente não foram atrás de poder utilizar, porque inclusive é uma das mais conhecidas, né? Enfim, de trilhas sonoras de desenhos animados fazendo referência a quadrinhos. Eu coloco a trilha sonora do Tintin da animação, que é muito boa, inclusive. Passava na TV Cultura no Brasil, não sei se muita gente viu, mas enfim, eu gostava bastante. Ela tinha uma trilha sonora marcante, né? Ah, é verdade. Ele, sei lá, deve ter tido alguma coisa com direitos, alguma coisa jurídica por trás, porque em teoria deveriam ter aproveitado, né? Melhor longa animado. Esse aqui também eu acho que foi super justo. A gente tem Rango, Gato de Botas, Kung Fu Panda 2, Um Gato em Paris e Chico e Rita. Só que eu acho que o Rango é muito superior a esses outros, mas com muita folga. Pra mim ainda tem uma sacanagem no meio do caminho, porque pra mim o Rio tinha que estar concorrendo. Bom, então, passando o melhor longa animado, a gente tem melhor filme em língua estrangeira, senhores. A gente tem aqui A Separação, que é do Irã, Bullhead, da Bélgica, Monsieur Lazar, do Canadá, Footnotes, de Israel, e In Darkness, da Polônia. Desses filmes, eu não vi, não vi a separação, não vi nenhum desses, então não posso opinar. Luciano, você chegou a ver algum desses? Não, no máximo sinopse e trailer da Separação. Sim, eu vi só o trailer também. Sim, o que me deixa muito surpreso, na verdade o que aumenta a minha surpresa, é o fato da academia, na situação geopolítica que a gente está vivendo, premiar um filme iraniano. Ainda que a gente saiba que o Irã, assim como a Índia, são grandes produtores de cinema. Sim. Assim como o Chile também, enfim. De qualquer forma, é muito curioso, ainda considerando que entre os indicados havia um filme israelense também. Sim. Mas eu não assisti, parece que o enredo é bem interessante. Ele não segue o esquema americano de filme, está mais para um filme europeu. Só que é inevitável você não olhar lá as três palavras Irã quando você vê na maior premiação do cinema americano esse como melhor filme estrangeiro. Bom, melhor roteiro original, pessoal. Ah, aí a gente tem... cara, não tinha como ganhar outro. Eu concordo com você. Não, a gente tem Meia-Noite em Paris, O Artista, O Dia Antes do Fim, Missão Madrinha de Casamento e A Separação. Nem se eles quisessem muito sacanear o Woody Allen, porque, enfim, ele não vai muito com a cara da academia, não vai receber Oscar nenhum, não tá muito afim de festa, podiam dar uma sacaneada, mas não, acho que o filme, o roteiro, ele é tão bom, mas tão bom que superou até a possível má intenção de qualquer pessoa, porque é uma obra-prima o roteiro dele. Aliás, Ricardo, um parênteses, o ponto alto do Oscar foi o Woody Allen não indo receber o prêmio. Ah, ele é foda. Exatamente, muito bom. É aquele, não é nenhuma novidade, porque todo mundo sabia que ele não ia, mas quando acontece, todo mundo acha engraçado. É um show à parte, digamos assim. Não, ele é sensacional. O que você achou do Meia-Noite em Paris ter ganho? Justo? Ah, sem dúvidas. O roteiro é realmente muito bom, não tem como não ter ganhado, mesmo nessa questão que você disse da academia querer sacanear ele, mas isso é uma coisa muito escancarada, não ia ter como falar que outro filme estava merecendo mais do que o Meia Noite em Paris mesmo. Eu vou dizer, eu vou abrir meu coração pra vocês e dizer... Opa, momento confissão. Vamos lá, Luciano, pode abrir o coração. Se quiser abrir a carteira também, a gente tá aceitando. Cara, eu super valorizei. depois do DeLorean, eu achei que nenhum carro conseguiria ser uma boa máquina do tempo. É verdade. Bom, depois de melhor roteiro original, a gente teve o melhor roteiro adaptado, senhoras e senhores. A gente teve Os Descendentes, A Invenção de Hugo Cabret, Tudo Pelo Poder, O Espião que Sabia Demais e O Homem que Mudou o Jogo. Vou falar pra vocês que Os Descendentes achei que ficou de bom tamanho. Eu também, eu concordo com você. Achei bom. Eu não achei que ia ganhar, não. Eu pensei que o Hugo merecia mais, porque como adaptação eu tinha lido o livro antes, eu achei que foi uma adaptação muito boa mesmo do livro. Caso vocês não tenham lido, leiam, porque o livro é realmente muito bom. Eu achei que ficou bem fiel ao livro mesmo. Luciano, o que você achou? Tá justo? Ah, cara, eu odeio dramalhão. Então nunca escolheria esse. Não, independente de ter sido um bom filme ou não, é um preconceito de gênero. Entendi. Eu ficaria com o Cabret, assim como o Mikael falou. Crítica ao melhor roteiro adaptado, porque nós vamos agora, meus amigos. Agora, pessoal, a gente vai pro que realmente interessa. A gente vai pra escolha do melhor diretor, aquele que levou o Oscar de melhor diretor, e nós temos aqui 5 nomes, pessoal, mas 5 nomes de muito peso. A gente tem ninguém menos, ninguém mais do que Woody Allen, Terrence Malick, Alexander Payne, Martin Scorsese e o Michel Hazanavicius. E aí, pessoal, justo o artista ganhar como melhor diretor ou não? Pra mim não, quem tinha que ter ganhado. Não é o Delor, diga-se de passagem, tá? Pra mim, quem tinha que ter levado a estatueta era o Scorsese. Eu concordo. Opa, eu também, eu tô nesse bolo aí, eu também acho que o Scorsese deveria ter levado. Cara, na verdade, a gente tem que ser verdadeiro. Sim. Porra, o Hugo Cabret, eu vi o filme e eu fiquei maravilhado com aquilo que o Scorsese conseguiu fazer, porque... A ideia toda é muito boa, tanto do cara que escreveu quanto da forma como ele fez o filme. Porque ele volta no passado do cinema pra mostrar como vai ser o futuro, entendeu? Porra, é foda. O filme, ele me emocionou. E é bom que se diga que além de toda subjetividade que tem nessa questão de emoção, alguma coisa que é mega emocionante para mim pode não ser para você. Mas é para você realmente ver o filme da melhor maneira possível, aproveitar ele da melhor forma, você tem que ter algumas coisas atrás, assim. Tem que saber quem foi o Méliès, tem que saber como é que funcionou. Você tem que ter uma bagagem cultural, né, Ricardo? Exatamente. Você tem que. Cinema, né? Pois é, porque talvez eu, enquanto tava vendo, e no final mais ainda, eu fiquei pensando, porra, eu me emocionei tanto com o filme, achei maravilhoso, não conseguia desgrudar, não conseguia piscar. Mas por quê? Porque eu sabia quem era o Méliès, já tinha uma série de informações, gosto do cinema, porra, me amarro no começo dele. Então, porra, às vezes alguém que tava ali junto comigo, que não tinha essas informações, não se emocionou tanto. Em algum momento do filme, quando ele começa a introduzir o Méliès, o cara não tinha a menor noção de quem era, não ficou no estado que eu fiquei, porra, vai ver o Méliès, caraca, que maneiro. Então, acho que você que tá ouvindo deve assistir. Mas, pô, dá uma procuradinha antes no Méliès, tenta conhecer um pouquinho da história dele, que você vai ver que você vai aproveitar o filme de uma maneira muito superior à maneira aproveitada por quem não tem a informação posterior. Pode falar, deixa eu falar o conspirador, então. Sim. O Bruno Costa é o meu álibi. Você lembra, Bruno, que eu tinha te dito antes da premiação de que o Scorsese estava fresquinho por causa dos Infiltrados? Eu não lembro de nada disso, eu não sou álibi de ninguém. Brincadeira, eu lembro sim, lembro. Cara, eles não premiariam o Scorsese, ainda que o filme tivesse todos esses motivos que eu concordo que o Ricardo acabou de falar. Ele acabou de ganhar como melhor diretor, melhor filme. Acho muito difícil eles premiarem duas vezes. A história conta isso. É muito difícil a reincidência de premiação em tão pouco tempo. Sim. Até porque o Oscar, como a gente já deve ter falado aqui, não estou lembrado, mas acredito que sim, é a premiação máxima, né? O ponto máximo onde o ator ou a atriz, tem gente que busca isso pra vida, com missão de vida, né? O Brad Pitt tá nessa missão dele, o Tom Cruise teve, né, um tempo que tinha essa missão de querer ganhar, porque querer ganhar o Oscar, e não conseguiram. E foi o que o Luciano colocou de uma forma muito bem dita. É, eu acho que o grande problema é o seguinte: como o Scorsese já havia ganho, e num espaço de tempo muito curto, e ele tinha do lado dele o artista, que é um filme muito forte, e que eles ainda podiam fazer um lobby político em cima disso, eu acho que a academia pensou o seguinte: bom, já que a gente já deu o prêmio pro cara, o cara já ganhou, ok, a gente pode fazer um lobby político, aproveitar também pra dar, entendeu, uma chegada mais na frente. Olha só, fala assim: não, a gente vai premiar vocês, eu tô certo. Ah, mas isso é uma putaria, né, cara? Porque não tem que ter porra de política nenhuma, tem que julgar o que é melhor, cara. Concordo. Pô, o trabalho do Scorsese foi melhor. Desculpa o francês lá que ganhou, mas, porra, quem tinha que ter ganho o Oscar era o Scorsese. O que ele fez foi um serviço ao cinema. O artista, ok. Mas, porra, tu quer ver um filme igual ao artista? Vai ver filme na década de 20, você vai ver filme igualzinho. Porra, cara, na boa. Eu não concordo, não. Opinião contundente essa do Ricardo, hein, Luciano? Eu não concordo. Aliás. Bom, gente, eu concordo em parte, Ricardo, com o que você falou. Mas eu acho que, enfim, os filmes da década de 20 não são iguais ao artista. Mas, enfim, melhor atriz coadjuvante também é outra categoria que muita gente tinha uma aposta aí, que era aquela a mulher, que era Berenice Bejo, enfim, não sei como é que se pronuncia, me perdoem aí a minha falta de, enfim... melhor atriz coadjuvante. A Octavia Spencer, por Histórias Cruzadas, que eu achei muito bom, inclusive, o filme. Eu acho que ele, de repente, poderia ter uma melhor sorte no Oscar, poderia, de repente, ter abocanhado mais alguma coisa. A Berenice Bejo, que eu já falei. Jessica Chastain. Janet McTeer, só nome bom, né, de falar. Pois e é. Melissa McCarthy. Dessas, eu acho que, tirando a Berenice Duarte, que eu achei que poderia ter levado, a Octavia Spencer no Histórias Cruzadas fez um trabalho muito bom. Não, pra mim tá em casa, tá justo. Depois disso a gente tem ator coadjuvante, que aí eu tenho uma preferência pelo Von Sydow, de Tão Perto e Tão Forte. Não sei se vocês chegaram a ver o filme, mas vamos falar aqui os indicados. Christopher Plummer, esse aí, conhecido de muita gente, também é outro que buscava ganhar o Oscar há muito tempo. Ele ganhou pelo conjunto da obra também, né? Também, vamos isso. Sim. É o que você falou. Kenneth Branagh. Nick Nolte, que eu não achei tão bom assim no Guerreiro pra merecer uma indicação por ator coadjuvante. Eu vi o Warrior, não achei ele tão formidável assim, mas ok. Max von Sydow e Jonah Hill, do Homem que Mudou o Jogo, que eu também... Desculpa, eu não acho o Jonah Hill que fez um trabalho tão formidável Ele não tinha que estar... Moneyball pra merecer ser um ator coadjuvante, não tinha, mas... Não tinha que estar aí, não. Ele foi forçado. Eu acho que isso aí não. Tá errado. Tá isso errado, não... tá tudo errado. O Jonah Hill com o melhor ator coadjuvante, acho que foi uma forçação de barra. Muito. Mas ok, vamos lá. Prêmio pro Christopher Plummer, pra mim ok, mais pelo que o Ricardo falou, o conjunto da obra, do que realmente pela atuação dele do Toda Forma de Amor. Mas eu queria fazer um parênteses aqui, não sei se vocês viram Tão Perto e Tão Forte. O Max von Sydow tava, cara, impressionante. Ele faz um personagem que não fala. Isso é ótimo, né, cara? Cara, impressionante. Eu acho que ele merecia ter também uma melhor sorte. Ele, de fato, ele mandou benzão, cara. Eu devo concordar com você que se não fosse o conjunto da obra lá, quem tinha que ter levado era ele mesmo. Eu acho que, cara, a atuação dele foi muito boa. Luciano, você chegou a ver o filme? Eu vi algumas cenas só, não assisti o filme ainda. Mas ele, a impressão que eu tenho, que vai ao encontro do que vocês estão dizendo, é de que ele atua sem se esforçar. Exatamente, uma naturalidade muito... O Christopher Plummer, ele mesmo já falou que ele é um canastrão, né? Ele é daqueles caras que são canastrões, mas foi o que o Ricardo falou, o conjunto da obra acabou levando ele a ser premiado. Acho que foi até uma premiação, digamos assim... Ele se torna, eu acho, se eu não me engano, o ator mais velho a ter recebido um Oscar. Pode ser que minha memória esteja falhando aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Acho que foi uma forma do Oscar premiar o cinema, né? Pelas atuações, pelos inúmeros filmes que o Christopher Plummer fez. mas eu acho que o Gonçalves não merecia. Enfim, três categorias, mas talvez as mais importantes, né? Quatro com o melhor diretor, enfim. A gente vai para melhor atriz. Aí a gente tem Meryl Streep com A Dama de Ferro, Glenn Close com Albert Nobbs, Viola Davis com Histórias Cruzadas, Rooney Mara com Millennium, que eu não entendi, sinceramente, por que ela tá aqui como melhor atriz, enfim. E a Michelle Williams com Sete Dias com Marilyn. O que vocês acharam? Cara, pra mim, é aquele negócio, né, cara? Tô lembrando que a Meryl Streep venceu, obviamente. Pois é, não tem como você falar que algum prêmio de melhor atriz pra Meryl Streep é injusto. Não tem como. É, na minha opinião, não tem como. Ela pode ganhar qualquer coisa que... Você pode não achar que ela mandou tão bem, mas dizer que foi injusto, não tem como. Talvez, a Glenn Close merecesse também. Porque ela realmente faz um trabalho, porra, excelente. Mas a Meryl Streep, ela tem um mérito que ninguém pode tirar dela. O filme é uma merda. A Dama de Ferro é uma merda. E ela salva aquilo. Ela é a estrela do filme máxima. Já era porque o filme é centrado na Margaret Thatcher. E uma vez que ela é a Margaret Thatcher, é óbvio que ela é a estrela do filme. Mas quando o ator tem o mérito de se salvar no meio de um filme merda, ele tem que receber os cumprimentos de todo mundo. O filme é muito ruim. Bom, melhor ator, aí a gente tem o George Clooney, Brad Pitt, esse coitado, vai continuar procurando esse Oscar pro resto da vida. Damien Bichir, eu acho que é isso. Gary Oldman e Jean Dujardin. Seria isso, Ricardo? Você que é o nosso especialista em nomes estrangeiros, em francês? É o Jean Dujardin mesmo. É, como diria outro do jardim, né? É, então, ele é... aí, nosso Jean Dujardin acabou ganhando pelo O Artista. Merecido? Pra mim, não. Sim. Luciano? Eu queria tomar o prêmio dele e entregar pro Gary Oldman. Não eu que também. Ele merecesse, também, mas eu também. Gosto muito do Gary Oldman. É extremamente afetiva. Sim. O motivo pelo qual eu entregaria. E ainda apadrinhado no filme pelo John Hurt. Então, cara... Nessas daí eu ficaria com o Gary Oldman também. Eu vou falar pra vocês que eu gostei muito do Jean ter ganho, porque eu penso até, pode ser que eu esteja queimando a minha língua, mas muitos críticos dizem que ele é um homem de um papel só. Eu também concordo. Eu acho que ele não vai fazer mais nada. Eu acho que ele pode surpreender a gente, eu acho que ele pode fazer outros papéis que convençam, mas vamos ver. Isso aí o tempo vai dizer. O Gary Oldman, como vocês falaram, é um cara até um pouco injustiçado, eu acho, por Hollywood, porque ele é um ator excelente, ele veio de muitos bons filmes. Ele poderia ter sido, inclusive, já marcado pro Oscar, e de repente até ter ganho já, por algumas das atuações que ele teve. O que me fascina nele é o fator camaleão. Ele consegue mudar a perspectiva de interpretação e de personalidade com uma facilidade muito grande. Concordo com você. Eu tenho essa mesma impressão também. De um sujeito arrebatado no Quinto Elemento a um personagem tão introspectivo como foi no Cavaleiro das Trevas, isso... Ah, ele... Totalmente, Luciano. Ele é ótimo. Eu gosto muito dele. Bom, dito isso, que o nosso amigo do Jardim ganhou, a gente vai para melhor filme. E aí, no melhor filme, a gente tem O Artista, Os Descendentes, A Árvore da Vida, Histórias Cruzadas, A Invenção de Hugo Cabret, O Homem que Mudou o Jogo, Cavalo de Guerra, Meia-Noite em Paris, e Tão Perto e Tão Longe. Eu vou dizer pra vocês que O Homem que Mudou o Jogo está... Tão Perto o quê? Tão Perto. Tão Perto e Tão Longe. Eles podiam fazer a continuação, né? Tão Longe e Tão Fraco. Sabia que era a minha piada. Eu vi ela de longe, ela se aproximando. Tão Longe e Tão Perto. Pois é verdade. Então, vencedor ou artista, mas eu vou dizer pra vocês que eu não entendi porque que O Homem que Mudou o Jogo está como o melhor filme até hoje. Eu não entendi isso, e eu acho que eu vou ficar sem entender, porque eu não acho esse filme digno de melhor filme do Oscar. Tá aí minha opinião, digo mesmo, não achei tão bom assim, enfim. Tem gente que gosta dessa temática, de esporte e tudo mais, mas não vejo nele nada, nada que me convença que ele é do mesmo nível, por exemplo, como Meia Noite em Paris, Cavalo de Guerra, A Invenção de Hugo Cabret, Histórias Cruzadas. Eu acho que Histórias Cruzadas é o melhor filme do homem que mudou o jogo, sinceramente. É, pra mim, podiam ter aí, nesses todos aí, podiam ter só três filmes. O Artista, A Invenção de Hugo Cabret e o Meia Noite em Paris. Pra mim já tava de bom tamanho. Não, eu acho Tão Perto e Tão Forte um bom filme. Bom e filme. O Histórias Cruzadas também, como eu falei, e A Árvore da Vida é um excelente filme também. Bom filme, mas pra mim, qualquer um dos três tivesse ganho, tava bem dado o prêmio. Pra mim eram esses três. É, o Artista venceu, eu acho que foi justo. Eu acho que ele, no conjunto da obra... Eu acho que, apesar da Invenção de Hugo Cabret ser um filme excelente e tudo mais, como a gente já falou aqui, você se emocionar, eu até usei esse outro dia, essa expressão que eu vou utilizar agora, essa frase que eu vou utilizar agora, você se emocionar com alguém em uma hora e pouco de filme, enfim, quase, sei lá, duas horas de filme, não lembro quanto tem um artista exatamente, mas você se emocionar sem a pessoa falar nada, o filme todo, só visualmente, só na interpretação, eu acho que esse filme ele tem realmente um diferencial. Não, esse é, pra mim, é o maior mérito. Em que a gente vive. É o maior mérito do filme, é o cara conseguir passar o recado dele, emocionar quem tá vendo, sem abrir a boca. Exatamente. Luciano, o que você acha? Você acha que foi justo? Não achou? Achou que o artista não deveria? Que deveria ser a Invenção de Hugo Cabret? Antes disso, um parênteses. A gente não via isso desde a Chaplin, né? É, sim. De qualquer forma, esse não seria o meu filme preferido entre a lista, considerando que o Woody Allen me tocou e não tem nada de erótico nisso. Cara, acredito na sua palavra. Sim, sim. Eu vim de Cristina Big Barcelona, uma experiência não muito boa, porque eu achei que a minha mulher ia me trair também. Coitado. Mas peraí, rapaz, você não tá sendo esperto. Você poderia botar ela pra te trair, problema nenhum. Mas você tinha que botar ela pra te trair com aquela vizinha gostosa. Não, mas eu não consegui pensar em outra pessoa que não o Javier Bardem. Para com isso, rapaz. Isso é um fetiche, hein? Ainda bem que ela não tá ouvindo isso. Vai ouvir no ar, né? Pois é, cara, eu não vou cortar não. Mas enfim, eu vinha de uma experiência não muito boa com o último filme do Woody Allen, e ela insistiu que a gente assistisse Meia Noite em Paris, e foi uma experiência tão boa. É uma construção tão despretensiosa e ao mesmo tempo tão magnânima que ele dá para a forma de não só viajar no tempo, mas a solução para a vida do protagonista. Uma coisa tão simples que a gente não está habituado em meio a tanto CGI, tanto 3D, tanta... Tudo bem, o artista também não recorreu a muito efeito especial, mas o Woody Allen, para mim, ainda é impagável. Eu votaria nele, eu apostaria meu dinheiro nele. Eu achei justo, o artista merecia mesmo ganhar. A única coisa que eu acho que meio errado na categoria de melhor filme é ser 9 filmes indicados, que eu acho que é muita coisa. Concordo. 9 filmes. Eu acho que desses 5 filmes estaria de bom tamanho. Estaria. Os 5 filmes já estaria bom. Mas eu acho que o artista foi merecido. E se não ganhasse o artista, eu acho que ganharia o Cabret. Que os únicos detalhes que eu acho que o Hugo errou foi sair um pouco dessa... daquela linha de que tava indo pro caminho pra mostrar o Medea mesmo. E ficou algumas cenas meio fantasiosas. Eu achei que aquilo dava pra ter cortado um pouco o Hugo. Mas dos 4 melhores filmes que foram indicados, pra mim era o Artista, o Histórias Cruzadas e Meia Noite em Paris. Boa. Pessoal, agradeço a vocês aí. Muito obrigado por vocês terem participado do cast com a gente. Eu e o Ricardo, a gente agradece aí a presença do Luciano, a presença do Mikael. Luciano, verdade, valeu, muito obrigado. Galera. A gente se encontra nos próximos casts lá do Cinecast, né? Sim, sim. Aliás, sou muito grato pelo convite. Totalmente disponível se a minha esposa deixar para os próximos. E quero... Ela tá dizendo que não. E quero me despedir lançando uma campanha aqui. Oscar 2013, apresentado pelo Robert Downey Jr. Boa, e com a de Tony Stark. De Tony Stark. Um sujeito carismático, extremamente agradável, com tiradas ótimas. A apresentação da categoria de documentário que ele fez foi fantástica. Excelente, verdade. Eu lanço a campanha. Verdade. Apoiado, Mikael, eu curto. Suas últimas considerações aí, meu camarada. Primeiro dizer muito obrigado por você curtir a gente, por ter entrado em contato, a gente agradece. A gente, né, Ricardo, pede que todos os ouvintes façam mesmo, né? Cara, contato, a nossa, né? Nada mais justo do que... Pois é, nada mais justo que alguém que tá curtindo o nosso trabalho, que tá apoiando, que tá participando, participe dos nossos produtos. Porque a grande coisa do nosso site, o grande mote é a colaboração, vocês fazem o site. A gente está aqui para fazer a retaguarda, mas a grande força são vocês que estão entrando, participando. E ele foi o primeiro, a gente agradece, e outros de vocês vão poder estar aqui também. Verdade. Mikael, suas últimas considerações, meu amigo. Queria agradecer a vocês por ter dado essa oportunidade para eu poder participar do cast. É isso. A gente é que agradece. E eu queria também recomendar para todo mundo aí que tá ouvindo, para, como eu tinha dito antes, para ler o livro do Cabré, que eu achei um livro realmente muito fantástico. Tem um estilo tão diferente do livro, que é as imagens, que as ilustrações do livro fazem parte da história, é uma continuidade da história. Então não é uma coisa que você pode simplesmente pular no livro. E as todas as ilustrações são feitas com giz e são muito, muito bonitas mesmo. Então, a minha dica que eu dou para quem tá ouvindo, para realmente procurar esse livro. Ele tem, se não me engano, 500 páginas. Parece grande, mas é realmente muito rápido a leitura, e eu recomendo mesmo. Bom, pessoal, então a gente agradece. A gente fica muito, muito feliz da nossa... O pessoal tá baixando os episódios, tá ouvindo, tá dando feedback, tá participando de tudo que a gente se propõe a fazer. O próprio Oscar foi algo muito legal pelo Facebook. Eu e o Ricardo, a gente ficou lá dando feedback pra todo mundo. A gente agradece, né, Ricardo? E até a próxima, né? Até o nosso próximo Cinecast, né, Ricardo? É agradecer porque vocês estão dando um apoio grande pra gente. Foi na promoção do Kinect que acabou hoje. Foi na transmissão em tempo, não transmissão, mas no acompanhamento em tempo real no Twitter e no Facebook do Oscar. Então a gente tá junto, e chega junto com a gente vai chegar junto com vocês também. É isso aí, pessoal, até o próximo Cinecast, a gente se vê lá. Gazed in wide wonder at the joy they had found. The head nurse spoke up, said, "Leave this one alone." She could tell right away that I was bad to the bone. Bad to the bone. Bad to the bone. Bad. Bad. Bad. Bad to the bone. I met you, I'll break a thousand more, baby, before I am through. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone, bad to the bone. Bad, bad. rich woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm bad to the bone. Bad. Bad. Bad.